Rock Studios. Gravando tudo. Essa é linda, viu? Quero que prometa, que se comprometa a ir procurar outro amor em outro planeta, pra que eu não te veja sentada na mesa, indo à toa enquanto outra boca te beija. Ai, ai, ai. Quando dá pra se afogar no